querendo te ver. Olho pro lado, lá está você, vestindo uma camisa minha, só de calcinha. O brilho no olho revela, você é minha. Na noite passada foi especial, você na cama é sensacional. Vem cá, senta aqui comigo, reparo no lençol sujo de vinho. Você incrivelmente me faz esquecer, esse mundo louco me faz querer viver. Te ligo de noite, saindo do estúdio, você me diz, vem ser meu refúgio. Eu claro, não posso dizer não. Champanhe no gelo, lingerie, batom. Ela é bem mais, sabe o que faz. Amante perfeita, ela é demais. Deixa ela, hoje é só nós dois. Relaxa que ela desenrola depois. Vem cá, liga essa hidro. Meu ouvido só quer teu gemido. Eu digo vem, vem daquele jeito. Só você faz eu me sentir perfeito. Sua cintura, minha fissura. Malícia pura, causa loucura. E ela curte todo esse mistério. O jogo com ela nunca é 0-0. Banho de espuma, chocolate ela quer. Então essa noite ela vai ser minha mulher. Hoje é só nós dois e as emoções. Você é minha amante e ao teu corpo eu sou fiel. Hoje é só nós dois e as emoções. Hoje é eu e minha amante em um quarto de motel. Hoje é só nós dois e as emoções. Você é minha amante e ao teu corpo eu sou fiel.